Deu para coordenação e pouso, quilo Serra Lima. Azul 4208 no solo ao 01, libere a direita e chame o solo 1219. Direito 219, 4209. Solo Salvador, bom dia, 4208 Azul, Libana Fox. Muito bom dia, 4208, Livre Táxi, Taxi Alfa, Juliette, portão 09 do Pátio 1. Alfa Juliette pro 9, 4208. Né? Na final? Tá, firmão. Alinhar e manter após a passagem do mesmo? Alinhar e manter após o tráfego 5345. November Alpha, só um minutinho pra iniciar. Sarah, 20 November Alpha. Uno 434, complexo canal S, chame torre, 1186, bom pouso. 1186, obrigado, até daqui a pouco. É a decolagem da 17, o vento 020 graus, meia dúzia nós. A decolagem, turismo no verão, 017. Salvador, bom dia, gol no 434, tá VLS, baixar trabalho, pista vista. Sente, o gol no 434, em Embraer da Trip, ingressando para decolagem, tráfego adicional, Cessna 150, decolando da 17. Aguarde autorização para o pouso. Aguardando, 434. O Fortuna 6225 no solo 03, direita 1219 ao livrar. Direita 219. Trip 5435, complete o alinhamento após livre decolagem da 10, vento 020 graus, meia dúzia nós. Além decola, trip 5345. Livre táxi, taxi Alfa e Índia para o portão 01. Dia Alfa e Índia 01-6225. Vender Alfa, decolando 04, chame o controle, 19-8. Chamará o controle, 19-8, Índia November Alfa. O gol no 434, para informação, chuvão, chuvisco, leve sobre o campo, ok? Certo, 434, está livre o pouso? Acima, tio, está livre o pouso na 10, vento é 020 graus com 5 nós, ajuste no 012. Livro pós 434. Trip 5345, decolado ao 05, ponto com controle agora, 19-8. 19-8, 5345, obrigado. Bom dia, trip 5345. Trip 5345, contato radar vigilância, submanter nível 280. 5345, solicita. 220, Cecília. Mantém nível 220, trip 5345. 220, daí aposto se possível estar presente, Léo. Autoriza inicialmente direto Leda. 220, direto Leda. Leda, 5345. Controle Salvador, acompanha comigo, Índia Navegarão. Foi passando o Edu Axé, em direção a Veracruz, Monteiro Rio Pé. Índia November Alpha, prossiga visual, meu pé já pode passar no farol da barra, no corredor Xé. Seguirá visual, reportará no farol da barra, Índia November Alpha. Tá 3179, chama Recife agora na frequência 1251, antena 33, decimal 25. Então, 3179. 251, 133, decimal 25. Boa, bom dia. Boa viagem. 19, seguindo para Salvador, chuva leve agora no aeródromo, ainda aparece, ainda permanece a operação de visual. O 928 está ciente, passada 7.000 para 5.000. Isso até 2.000, o 922 autorizado final do procedimento elétrico. 2.000, estou autorizado, pode estabilizar agora, 928. 34 no solo 06, livre à direita e chame o solo 1219. Direita, solo 219, gol 1434. Solo, gol 1434, livrou. Barra Romeu, Eco Golf Serra, bom dia. Desse mantém nível 060, na chegada à Mária, guarda LS Flip, pista 90, ajuste 90, 12. Barra Romeu, Eco Golf Serra. Descendo para 060, na chegada à Mária, e LS Flip, pista 90, estado 012. Approach, good morning, OceanS 6312. OceanS 6312, control, Scott Kaizen, descend, maintain flight level 070 via Maria River, expect LS X-ray, runway 10, altimeter 1012, and the light terrain over airdrop. Roger, descend to flight level 070, my arrival and altimeter 1012, OceanS 6312. Salvador Approach, good morning, VIP 517, hotel information. VIP 5217, control, Squawk Ident, descend, maintain flight level 050 via Bons Arrive, expect LS X-ray, runway 10, altimeter 1012, light terrain over aerodrome, and it's operating in visual conditions. Roger, 1012, via Bons Arrival. VIP 5217 and descent flight level 050. Salvador, confirm the altitude for OceanS 6312. I confirm. Please confirm the altitude for OceanS 6312. Is it 070? Affirmative, 070. Thank you, 070. Então 3663, deixa eu manter a 3000. 3.000, desse mantém a altitude de 4.000. Eco Golf Serra, descendo para 4.000, pode manter a velocidade mais alta. Enquanto, caso seja necessário, iremos solicitar redução. Eco Golf Serra, descendo para 4.000. Ocean Air 6312, descend, maintain flight level, or actually descend 5000, altimeter 1012. Down to 5000, level 1012, Ocean Air 6312. Cinco, três, quatro, cinco. Chame Recife agora na frequência 128, é 1251, alterno 3325, tipo 5345. Estabilizado, exeio, gol 1922. Chame Torre, 1186, gol 1922. Beba, gente. Trip 5345, controle. Na 922, estabilizado, X-Train. Uma milha para o India Turn. 351, alterno 3325, trip 5345. 351, 3325, trip 5345. 55, nós. Tá sim, 222, obrigado. Autorizado a pouso na 10, na 922. Parro 1, de Nova Emeralda, prossiga. Irá prosseguir novamente para Salvador? Aprisado do Riacho. No local de estacionamento, pessoas a bordo. Nova Emeralda. Prosseguindo no corredor Bonfim, após Paripe, para a rotatória de Nova Emeralda. Sim, Juliette, Cairo Lorenzo, está aprovado, correto disponível no meu pé, decola da pista 1-7 com curva direita, restrito inicialmente 1000 pés, corredor visual axé, controle em 1-9.8, transponda 0160, Vitor India e Juliette. Hello, control, 3517, leaving flight level 200 to flight level 050. Patrulha Azul 4298. Informação antiga em curso, informação Índia. O ajuste 1012 para acionamento e táxi, chama agora a torre em 1-8, acima ao meia, bom voo. Patrulha Azul 4298. Azul 4298, sem identificação, desse mantenha o nível 0. 60 na chegada Mare, guarde ali essa X-Ray, pista no 0. 060 para o X-Ray, possibilidade do Whisky. Gente, aguarde para a cópia, gol 9073. Na sua escuta, 9073 da Gol. Golf Serra, desse mantém a altitude 2000, o Eco Golf Serra. Eco Golf Serra descendo para 2000. Meia três, complexo NLS, torre 1186. 2 no solo 15, libere a direita e chame o solo 219. 219 vai chamar, 1922. Salvador, bom dia, tá 3663. Bom dia, tá 3663. Continue na aproximação, tráfego ainda não avistado. Reforço com o trem baixo travado, ajuste 1012. E no momento não chove mais sobre o campo, ok? A pista encontra-se úmida. 3663, 1012. cópia. A sua escuta, 9073. Voo 9073 está aprovado para Fortaleza, nível 390, pela aerovia Pesulu 19. Decola da pista 10 com curva esquerda, inicialmente cumprindo o perfil da saída Momo, até interceptar a radial 350 de Salvador. Após, mantenha essa radial, a radial 350 de Salvador, até 20 milhas, 20 milhas náuticas. E após, voa direto para a posição Albo, e após, transição Frote. Controle em 1.9.8, transponder 5023, gol 9073. Atenção, momento, autorizado 390 para Fortaleza, Pesulu 19, decola 10, curva esquerda, perfil da saída Momo, até interceptar 350 de Salvador por 20 milhas. Aí voa a posição Albo, depois posição Frote. 119 é o controle e 5023 é o transponder. O gol 9073. Protegimento correto, senhor, só confirmando o controle 119.8, ok? 1987. E só para confirmar se eu entendi corretamente, senhor, ao interceptar a radial 350, mantém nela até 20 milhas e após voar algo, positivo? Afirmativo, 20 milhas na radial 350 e depois voar algo. Gol 9073. Muito obrigado, senhor. Protegimento correto, ajuste no 012, informação ATIS em curso, informação Índia. Chame quando pronto para puxa, acionamento. Reportará quando pronto. Obrigado, gol 9073. Descendo até altitude de 4.000. 110, 4.000, 4.298. Oceania 6312 on the vector, turn left heading 025, descend to 2000 feet. If you lose immediate communication, limit will be localized. Roger, left heading 025 down to 2000, case of blood cone, the localizer is limit Oceania 6312. Complete LS, torre 186, tem a bom pouso, é Golf Sierra. 219 ao livrar. 219, boa. 12, turn the right, heading 070, report establishment localizer. Right heading 070, clear for ILS 63, approach ocean air 06312, report established. Mike Eco Delta, mantém a regra de voo visual e checkpoint próximo a Itapuã, Mike Eco Delta. Do controle. Prazeres, senhor. O vetor desse mantém a 3000, mantém a presente proa. Você vai fazer as comunicações. Vou ir para o VSRV 366 após 10 milhas nessa proa. Caso de falha, após 10 milhas, voo ao 366, o 4298. Afirmativo, início de redução para 190 mais. 190 mais. Seu prefeito, obrigado. 200 knots, 3517. Meu vento para o Golfo Serra? O Golfo Serra, o vento agora é 40 graus com 5 nós. Está listado o tráfego, tem livre pouso na 10. Ciente, livre pouso para o Golfo Serra. E após o pouso, prossegue para está? Afirmativo, Serra. Tenta. Salvador, bom dia, 359, bom dia, controle. Desce, mantém nível 050 na chegada ponta, base LS X-Ray, pista no 0. Ajuste no 0, no 2. Flip 5217, the vector for sequence, turn right heading 240. Descend, maintain 4000, if lose radio communication, fly 120 virtual, India set, final left approach. Can you repeat, please? Turn right hand, heading 240, descend, maintain 4000. If you lose radio communication, fly 120 bearing 2 inches down to final left approach. Roger, descend flight level, descend to 4000 feet, heading 240. In case of communication failure, passing bearing 1A2, 3516, we will approach to final to runway 10, 3516. Affirmative. Oceané 6312, correction. Oceané 6312, contact on speed final end and tower now 118.6. 118.6, Oceané 6312, so on. Aye. Salvador Tower, good morning, Oceané 6312, establish on ILS runway 10. Oceania 6312, good morning, stand by landing clearance, just altimeter 1012. Standing by Oceania 6312. Estive descendo para a altitude de 2.500 pés para completar o final do procedimento, no momento sem chuva na aeródromo. 2.000 para final do procedimento, azul 4298. Flip 5217, mantém head, descendo mantém 3000. 1000 and maintain ready in 3517. India November Alpha, chame Turre agora, 1186 para pouso, India November Alpha. Papá Romeu, Índia November Alfa, está na toda a rotatória, visual para o campo. Índia November Alfa, ciente, chame na final, da 17. Camarada, final da 17, Índia November Alfa. Eco, Golf Serra, solo 23, chame o solo agora, 219. 219, Eco, Serra. Tá livre táxi, Vitor Índia Juliette, chame no ponto, espera da 17. Ocean Air 6312, clear to land, runway 10, wind 040 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, Ocean Air 6312. Controle, prossiga. Congratulations, meu. Para prosseguir, pelo qual você trouxe para Salvador? Gente, então, Paripe, após o corredor Interlagos, mantendo a regra de voo visuais, Mike, se levar o meu. 225 na escuta do Sol Salvador. Aligner, reduce your speed to approach, now 11 miles to altitude. Roger, trip, turn left 130, and we reduce it, and we report on localized course, 3527. Tá, ok. Qual seria a nossa saída, então? Então, o senhor vai decolar com curva à esquerda, após decolagem da pista 10, curva à esquerda, cumprindo inicialmente o perfil da saída Momo, até interceptar radial 350. Quando você interceptar 350, mantém nessa radial até 20 milhas. Após 20 milhas de Salvador, voa direto para a posição November, India, Delta, Serra, Alfa, Nibsa, e após direto para a posição Fluido, onde vai interceptar a aerovia Touristic 10 e vai prosseguir conforme a rota, a apresentada. Ô, gente, então vai decolar da 10, entendeu? Decolar da 10, saída Momo, vai cumprir. Mantenha Momo até a radial 350. A radial 350 intercepta, mantém por 20 milhas e após voa Nizza e depois Cuito. O senhor confirma? Confirmo, sim, senhor. Ok, muito obrigado. Prepara aqui. Nat 27, call ground on 121.9, 121.9, Earth, 312. Azul 4298, livre pouso no zero. O ajuste agora padrão. Informa o tráfego adicional, é um Cessna 150 na final da 17, não interfere com o pouso. Ok, tá livre o pouso, com 1013, azul 4298, baixar travado. Índia November Alpha, 360 longo, pela esquerda, para evitar pouso simultâneo para a nave da Azul. Chame interceptando a final da 17. Tente, 360 pela esquerda, Índia November Alpha. Ok, pode fazer longo, 360, ok? Temos mais dois tráficos para pouso aí na 10. Tente, 360 longo pela esquerda, Índia November Alpha. O Vitor Índio Juliette, aguarde mais um instante para ingresso de decolagem. Temos um Sikorsky que vai pousar pairado sobre a 35 agora, ok? O Mike Echo Delta livre a final da pista 35 e aguarde liberação para o pouso. Echo Delta. Torre, um bom voo, isso que eu usou. Good morning, Oceana 6312, taxi straight ahead via taxiway Alpha and taxiway India and continue your taxi to the stand number 03. Confirm Alpha, then India and then stand 3, it will be the last on the left. That's affirmative, sir. Taxi straight ahead, join taxiway India and then stand number 3. Roger, Alpha, India, 10-3, Ocean Air 6312. We have traffic helicopter on short final runway 35 and additional traffic on north sector. Charlie 150, this is aircraft. Roger, 35217. 1012 is standing by. Nossa, 13-12, melhor. Com informação Índia, copia o Galeão, se disponível. Muito bom dia, CMR 6211, está aprovado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, India, Delta, Eco, Vitor, onde intercepta a aerovia Upper November 857 e após conforme plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8 e o transponder é 5024, Oceanair 6211. Ativo, autorizado o nosso destino Galeão 360, decolando da 10, a primeira curva é à direita, vai ser no perfil da DAEL, DAEL Leda, Leda Bidev, intercepta até November 857, fly plan routing para subir no controle de Salvador 198, 5024 no transponder, obrigado. Por nada, o cotejamento está correto, o CNR 6211, ajuste no 0 no 3, informação antes em curso é a Juliette. Quais são? É a informação Índia. Chame quando pronto para puxar o acionamento. Gente, 198, seu solo aos 30, direita 1219 a livrar. Direita a livrar 1219, azul 4298. Quais? No corredor Caixa Prego, Vera Cruz. Após prosseguindo para Paripe, o Kilo Romeu, acho que ajuste 1012. Prode Paripe. Eu prefiro pelos corredores da Itaparica, pelo menos até a lateral aí de bom despacho para depois prosseguir para Paripe, Kilo Romeu, acho. Certo, Juliette para o portão 08. Livre, passe, portão 8, azul 4298, bom dia. Tracionamento.